Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, estimados ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, como já sabe, todas as quartas-feiras nós cá estamos para lhe falar sobre um artista ou uma banda. Pois bem, é precisamente sobre uma banda que lhes vamos falar hoje. Eles surgiram em 1983, em Minneapolis, no Minnesota, nos Estados Unidos da América. E desde cedo, impressionaram. David Parner era o vocalista e guitarrista. Ele que era guitarrista de uma outra banda, que no fundo, entrando já com Carl Miller, ele partiu então para este Soul Asylum, em 1983. Os Soul Asylum tiveram algumas particularidades. Eu confesso que acho invulgares um grupo como os Soul Asylum não ter depois sido reconhecido pelo público em geral. Ficou bem visto na crítica, mas não passou daí. Talvez porque em 12 anos os Soul Asylum tiveram, salvo erro, com 5 ou 6 editoras. E em 1989, inclusive, lançaram dois trabalhos discográficos. Um pela Twin Town e outro pela A&M Records. Os dois trabalhos foram lançados no mesmo ano por duas editoras diferentes. E, no fim de contas, acabariam por assinar em 1990 com a Columbia Records, uma das mais antigas e prestigiadas editoras dos United States. Pois bem, eles lançaram-se então com a Columbia Records e parece que resultou, porque em 1992 alcançaram a sua única dupla platina e em 1993 conseguiram o seu único Grammy. O único Grammy que foi então para o qual concorreram com a melhor música rock do ano de 1992. Chama-se precisamente Runaway Train e vamos ouvi-lo hoje na nossa emissão da Musicália. Mas antes, vamos chegar com outras duas melodias. A primeira chama-se Cartoon e a segunda chama-se String of Pearls. São as duas músicas que escolhi para darmos início a mais uma edição de Musicália. Vamos a isto. We'll be right back. She swings a string of pearls on the corner. The street lights reflect the light in the water. The string, it snaps, and the pearls go sailing, and they splash and bounce and roll across the wet street. As she bends to chase the pearls, a car swings round the corner. She darts from the eyes of the panic-struck driver, who's racing to the delivery room, 'cause in the backseat his wife is busting out of her womb. And the sack breaks, and out come the Siamese twins, who grow up to become the first president with two heads. Ah, better than one. He puts his head in his hands, says, I gotta put my heads together. I can become the best president ever, and not just president. Fend for yourself. Desde 1995 que os Soul Asylum não gravam álbuns de originais. Aliás, não gravam álbuns. Mas isso não significa que não estejam no ativo. Aliás, a prova disso foram os concertos de beneficência que deram. Aliás, de beneficência. Ai, beneficência que deram. Se tem que estar correto. De beneficência que deram para tentar salvar o seu amigo. e um dos integrantes da banda, Carl Müller. Carl Müller foi diagnosticado com cancro em 2004, mas em 2005 o mesmo Carl Müller acabaria por perder a vida fruto desta doença, que acabou então por o vencer. Mesmo assim, os Soul Asylum não pararam e em 2007 regressaram com mais espetáculos. Aliás, mesmo no final da década de 80 e nos inícios da década de 90, os Soul Asylum trouxeram aos seus espectadores alguns concertos acústicos e os temas que vamos ouvir de seguida são dois exemplos disso. Primeiro, o tema Stranger e depois Closer to the Stars. São as duas músicas que nós escolhemos para ilustrar alguns dos momentos ao vivo dos Soul Asylum. São estes os temas que vamos então escutar já de seguida, de um grupo que, como disse no princípio desta emissão, estranhamente nunca foi assim muito conhecido, por muito que fosse apreciado pelos críticos. Vamos à música, fique bem e até já! Like a stick, like a stick, makes me feel even stronger. you. Do you think it might wreck you? Your friends might reject you. They say you took it too far. They said you want to be, you want to be, you want to be, you want to be. To be, you want to be. Assim que chegamos ao final de mais uma edição de Musicália. Mas claro está que não podia deixar de vos trazer, antes de ir embora, duas músicas deste grupo Minneapolitano. É de Minneapolis, é Minneapolitano. Vamos ficar com Somebody to Save e depois com o tema que os levou à dupla platina em 1992, tema que já aqui referenciei, Runaway Train. É a música que vai encerrar então o nosso programa de hoje, o nosso Musicália. Foi um prazer imenso estar convosco, estou de volta na próxima quinta-feira, ou seja, já amanhã, para lhe trazer músicas pouco conhecidas de artistas muito conhecidos. Eu tenho a certeza que vai gostar do que vai ouvir amanhã. Tenha então a continuação de uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã. Suddenly he breaks in the song. Easier than dealing with the pain. Runaway train.